8 horas em Portugal Continental e na Madeira. Cabeça aos pés, da carapinha de tranças e anéis, gosto de saba, Deus hei de entender. Quero dançar com você. Venha de Angola, Jamaica ou Guiné, tenha o sabor de Brasil e café. Morena, és um pecado mortal, vem dançar em Portugal. Eu vou, eu vou, eu vou é farriar. Eu não, não vou querer parar. Eu vou, eu vou, eu vou é farriar. Eu não, não vou querer parar. Põe um merengue no meu coração. Eu quero embora na palma desta mão. Tens a lambada no jeito de ser. Quero dançar com você. Deliciosa no jeito de andar, maliciosa no modo de olhar. Morena, és um pecado mortal, vem dançar em Portugal. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou é farriar. Eu não, não vou querer parar. Eu vou, eu vou, eu vou é farriar. Eu não, não vou querer parar. Trabalho, vai-te embora. Vai lá ter com quem te quer. Vai ter com quem por ti chora. E deixa quem não te quer. O tempo sempre se passa lá no café do comer. Dediquei boa parte dos meus planos. Tantos anos, desenganos, penei, chorei, sofri. No entanto, nunca desisti de te amar da forma que eu te amo. Ora então, muito bom dia. Aqui estou mais uma vez com vocês, na vossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, hoje somos o 1 de outubro de 2019 e espero que vocês passem uma ótima manhã na minha companhia. Pois eu chamo-me Manuel Lourenço e estarei aqui para fazer mais uma emissão de 9 até ao meio-dia com a música É Bossa. Coração é brega, o mundo diz não, mas não tem jeito não. Meu coração é brega, meu coração é brega, meu coração é brega. O mundo diz não, mas não tem jeito não. Meu coração é brega. Ouvir uma montanha me transforma em vulcão, com lavas ardentes de paixão. A minha mente explode de emoção, sem razão meu corpo se entrega. O mundo diz não, mas não tem jeito não. Meu coração é brega, meu coração é brega, meu coração é brega. O mundo diz não, mas não tem jeito não, meu coração.

Ora, então são 9 horas e 14 minutos e estamos aqui na vossa presença até o meio-dia. Então, com umas novas cantigas, com novos artistas, e espero que seja do vosso agrado. Então, eu estou cá, das 9 até ao meio-dia, na vossa companhia. Muito bom dia. Não dá? Pronto, muito. Vida, saudade. Procuramos felicidade, não queremos estar sós. Para que correr o mundo, para que correr o mundo, se ela está ao pé de nós? Para que ir à procura, seja lá, seja onde for. São elas mais ninguém, são elas mais ninguém que nos dão o seu amor. São só elas mais ninguém, são só elas mais ninguém que nos dão o seu amor. Ai que lindas que elas vão, ai que lindas que elas são, estas belas portuguesas. São a flor do meu país, quem quiser ser mais feliz, são mais belas que as princesas. Ai que lindas que elas vão, ai que lindas que elas são, estas belas portuguesas. São a flor do meu país, quem quiser ser mais feliz, são mais belas que as princesas. São a flor do meu país, quem quiser ser mais feliz, são mais belas que as princesas. Ai,

chorando de alegria por sentir que estou voltando. Há uma lágrima a cair pelo meu rosto e uma outra que há de vir depois de agosto. Meus olhos nunca vão secar desta maneira. Faço a ama atravessar esta fronteira. São duas lágrimas que eu choro morro. Tu sabes que uma é de felicidade, outra é de... E Centro-Sul também preenchidos. Atenção também à Radial de Benfica, que tem filas de Pinamanique em direção a Sete Rios. Já na cidade do Porto, A28, no sentido Matosinhos-Porto, filas a partir da Ponte Lessa até à Rotunda AEP. Na A3 há também demora a partir do Nó da A4 até à saída para o Hospital de São João. E na A4 também se para a partir de Valongo até ao túnel de Águas Santas, ainda a afetar a Nacional 208. Na VCI, filas também na A1 a partir do Nó da A29 e a afetar a A44, assim como no sentido do inverso, Freixo Rápida para-se na A20 a partir de A20. Via Norte também com trânsito parado, a anteceder o Nó da A4 em direção ao Amiel. É só, mas está um bocadinho complicado por todo lado. 821-0101, se tiver outras informações. Faro, 30 graus. Previsão de 27 para Évora e Beja. 26, Santarém, Setúbal, Lisboa, 25. 24, Leiria, Porto Alegre. 21, no Porto. Antena 1. Quase 3 minutos depois das 8:30 da manhã. O principal da atualidade com Mário Ricardoso. A quantidade de água armazenada desceu em setembro em todas as bacias hidrográficas. O mesmo já tinha acontecido em agosto. Dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos indicam que das 59 albufeiras monitorizadas, só 4 estão com volumes de água acima dos 80%. 26 têm uma disponibilidade de água inferior a 40%. A situação mais crítica é a do Rio Sado, com um armazenamento abaixo dos 30%. Um terço do território está em situação de seca severa ou extrema. Portugal continua a consumir mais água do que devia e com isso está a pôr em risco a adaptação às alterações climáticas. É um alerta da Associação Natureza Portugal, uma organização que trabalha em associação com a World Wide Fund for Nature. Hoje, Dia Nacional da Água, a Associação Natureza Portugal publica um relatório intitulado Vulnerabilidade de Portugal à Seca e à Escassez, um relatório em que se sublinha que os ecossistemas aquáticos saudáveis são os melhores aliados para enfrentar o aumento das temperaturas e a redução das chuvas e, por isso, preservá-los deve ser uma prioridade, tal como devem ser prioridades a redução de consumos e o aumento da eficiência no uso da água. A Associação Natureza Portugal chama a atenção para as crescentes situações estruturais de escassez de água, sobretudo no sul do país, e diz que esta é uma situação que pode agravar-se. O furacão só chega aos Açores amanhã, mas o Plano Regional de Emergência vai ser ativado já hoje, quando forem 8 da noite. O Lourenço vai chegar ao arquipélago já com uma intensidade menor. Ainda assim prevêem-se ventos de 170 km por hora, também chuvas torrenciais. Por isso as autoridades regionais decidiram que amanhã os serviços públicos vão estar encerrados. As autoridades regionais têm estado a pedir também às populações das ilhas dos grupos central e ocidental que sigam as recomendações da Proteção Civil, quer agora, na preparação para a passagem do furacão, quer depois, quando o Lourenço atingir o arquipélago. Hoje regressa a Liga dos Campeões. O desporto é esta hora com Alexandre Afonso. Está de volta ao melhor futebol da Europa. Hoje o primeiro de dois dias da segunda jornada da fase de grupos. 8 jogos, dois deles às 17h55. O Real Madrid, Bruges e o Atalanta Shakhtar Donetsk, equipa comandada pelo técnico português Luís Castro. 6 jogos às 8 da noite. Galatasaray, Paris Saint-Germain, Tottenham, Bayern de Munique. Para o mesmo grupo, o Olympiacos de Pedro Martins joga em Belgrado frente ao Estrela Vermelha, depois de ter empatado em casa com o Tottenham a 2 golos. Ainda o Manchester City, Dinamo Zagreb, a Juventus, Bayer Leverkusen e o Lokomotiv Atlético de Madrid. Neste jogo de Moscovo, João Pinheiro e Tiago Martins vão estar no vídeo-árbitro. Tiago Martins, que depois quinta-feira irá dirigir a Roma de Paulo Fonseca na Áustria para a Liga Europa. O Benfica joga amanhã na Rússia, em São Petersburgo, para esta Liga dos Campeões, com o Zenit, depois da derrota em casa com o Leipzig por 2-1. Já o Zenit empatou a um golo em França com o Lyon. André Almeida ficou em Lisboa, não recuperou de lesão, ao contrário de Rafa, mas os adeptos esperam golos da equipa do Benfica, não só, mas também de Raul de Tomás. A esse propósito, antes não ouviu João Tomás, antigo avançado do Benfica, que lembra o período de Seferovic num passado recente e de ausência de golos. Há situações assim. O Seferovic também chegou a Portugal e começou a marcar muitos golos, depois desapareceu, inclusive esteve para ser vendido, depois ficou e de repente transformou-se no melhor marcador da Liga Portuguesa o ano passado e de uma peça fundamental. João Tomás acredita que Raul de Tomás vai acabar por começar a marcar golos, lembrando esse passado recente de Seferovic, um jogo que amanhã será dirigido pelo espanhol Carlos del Cerro Grande. A Antena 1 já está em São Petersburgo, com o enviado Nuno Matos, reportagem em direto na edição das 12h30. Jorge Silas, melhor estreia seria impossível. Vitória por 1-0 na Vila das Aves, com penalti de Bruno Fernandes. Vitória algo que o Sporting não conseguia desde 25 de agosto, quando defrontou o Portimonense no Algarve. Há mais de um mês, portanto, um fim de série de 5 partidas sem vencer. 20 jogos depois, a equipa não sofreu golos. O novo técnico deixou uma garantia aos adeptos. Nós no futuro vamos jogar muito melhor do que jogámos hoje. E era muito importante ganharmos, era importante não sofrer gol, porque realmente a equipa está com alguma instabilidade quando sofre primeiro. E a qualidade dos nossos jogadores individualmente, quando a equipa não sofre gol, depois acaba por vir ao de cima. E eu acho que foi isso que desequilibrou a balança. Sporting volta a jogar quinta-feira, 8 da noite em Alvalade, frente ao Lask Linz da Áustria, para a segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa. Augusto Inácio, técnico do Desportivo das Aves, considerou injusta a derrota, mas desejou o melhor ao novo técnico dos Leões, como aqui já escutamos essa manhã. A seleção feminina de futebol viaja hoje para a Albânia. Sexta-feira, em Tirana, tem o primeiro jogo de qualificação para o Europeu 2021. Nos Mundiais de Atletismo em Doha, no Qatar, hoje não temos portugueses em prova. A última a competir foi Cátia Azevedo, nos 400 metros. Não passou das eliminatórias. Atenção que teremos, depois de noticiar às 10, a entrevista a João Vieira, o quarentão medalhado nos Mundiais. Aos 43 anos, o atleta foi prata nos 50 km de marcha. Fechamos com o handball, porque hoje fecha a jornada 6 do campeonato e o Sporting joga no Funchal, frente ao Madeira Sava. Alexandre Afonso, Desporto na Antena 1, em permanência, desporto.rtp.pt. Terça-feira, 1 de outubro, faltam 22 para as 9. Eu fiz com você. Hoje eu sei que saí dos meus sonhos pra te ver. Tudo que se faz na paixão eu fiz sem pensar. Nessas horas a gente não sabe se guardar. Na verdade eu virei um menino. Nas estrelas vi nosso destino. No meu corpo senti a magia de uma tentação. Meu amor, quando eu te conheci, foi como ter uma emoção no coração. Essas coisas por dentro da gente deixam sempre o passado presente. Não se pode mudar simplesmente que a vida fez. Meu amor, quando eu te conheci, foi como ver o mar pela primeira vez. Vem ficar comigo. Quero estar no sonho que você sonhar. Vem viver comigo. O que o amor deixa. Vem ficar comigo. amanhecer. Vem viver comigo. Loucuras e prazer. Na verdade eu virei um menino, as estrelas vi nosso destino. No meu corpo eu senti a magia de uma tentação. Ah, meu amor, quando eu te conheci, foi como ter uma emoção no coração. E essas coisas por dentro da gente deixam sempre o passado presente. Não se pode mudar simplesmente o que a vida fez. Ah, meu amor, quando eu te conheci. Ora, são 9 horas e 42 minutos e espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa rádio, na rádio 96.2, que estamos aqui com belas, belas músicas. Então, ponham-se à escuta, que o tempo está bom para isso. Ligam o seu rádio e se não sair as ondas na rádio, vocês pela internet podem escutar a nossa emissão. Vem viver comigo. Amor deixará. Vem ficar comigo. Vem. Quero te sentir no meu amanhecer. Vem viver comigo. Loucuras e prazer. Vem ficar comigo. Quero estar no sonho que... Ora então, esta música é dedicada à Teresa de Mardier, que é da Madeira, é um bailinho da Madeira, então é para ela, se ela está a ouvir, com boa coragem. Então vamos a isso. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Cidinha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Cidinha da Madeira. Ora, pois ela pediu-me na sexta-feira, eu como não tinha, e prometi que passava na terça, e o que é prometido é devido. Então ouvimos essa linda, este lindo bailinho. A Madeira é um jardim, a Madeira é um jardim. Como não há outro igual, como não há outro igual. Seus encantos não têm fim, seus encantos não têm fim. Nas ilhas de Portugal, nas ilhas de Portugal. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Cidinha da Madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a Cidinha da Madeira. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Deixem passar morena linda, sensual. Tens um instinto tropical e nesta zumba vais brilhar. Provoca sonhos de prazer, faz o meu corpo estremecer e nesta zumba quero te ver. Zumba, dança a minha zumba, o corpo me encanta e eres meu amor. Zumba, dança a minha zumba. Traz o mundo pra dançar, contigo eu vou tatuar marcas de pura sedução. E irás bailar no meu lençol, tu és a minha baby doll e nesta zumba quero te ver. Zumba, dança a minha zumba, tu corpo me encanta e eres meu amor. Zumba, dança a minha zumba, tu corpo caliente, tu eres mi sol. Zumba, dança a minha zumba, tu corpo me encanta e eres meu amor. Zumba, dança a minha zumba, tu corpo caliente, tu eres mi sol. já passou. Pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. De agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Cantei, cantei a saudade. Conta-me, teu hoje faz 17 graus esta manhã, o tempo encoberto com muita nuvem, muita nuagem, e fará 20 à pré-midi. Ora, depois já estão à tarde, faz 20, eu acho que está um tempo mais ou menos bom, e eu acho que vai ser assim quase toda a semana, o tempo encoberto. Ora, então eu desejo-vos uma ótima manhã, que estejam na nossa escuta por intermédio da internet, pois as ondas da nossa rádio não saem para fora, não sei o que é que se passa na antena, e espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã. Mundial dos Selfies, é meu dever lembrar que no próximo domingo há cozido. Digo isto porque o cozido faz parte dos nossos hábitos tradicionais de domingo, a par da missa, da lavagem do carro num chafariz e das vitórias do Famalicão. Para a festa, beijinhos e vai ser sexual. O homem português é lindo de morrer, como ele não há igual. Lá para onde for, não encontro um amor como o de Portugal. O homem português faz tudo com prazer, é muito mais que paixão. Eu ainda estou à espera de um homem sincero para o meu coração. Eu sempre sonhei com um homem de bem, a minha metade. Venha quem vier, o homem português tem mais lealdade. Eu já decidi, só vou ser feliz no meu Portugal. Quero um homem lindo que me dê beijinhos e bem sensual. O homem português é lindo de Portugal. O homem português faz tudo com prazer, é muito mais que paixão. Eu ainda estou dois e beija três. Como é gostoso o beijinho português. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso o beijinho português. Eu fui a uma desfolhada para as bandas do Ribatejo. Eu fui a uma desfolhada para as bandas do Ribatejo. Quem pegasse a desgarrada teria que dar um beijo. Quem pegasse a desgarrada teria que dar um beijo. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso o beijinho português. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso o beijinho português. Na festa da desfolhada arranjei um trigueirinho. Na festa da desfolhada arranjei um trigueirinho. Era bom na desgarrada e melhor o seu beijinho. Era bom na desgarrada e melhor o seu beijinho. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso o beijinho português. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso o beijinho português. Beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso o beijinho português. Ai, beija um, beija dois e beija três. Como é gostoso o beijinho português. Oh, malhão triste, malhão. Oh, malhão triste, malhão. Oh, lindinho, triste vida te hei de dar. Não hei de casar contigo. Não hei de casar contigo, oh lindinha. Nem te hei de deixar casar. Oh malhão triste, malhão. Oh malhão triste, malhão. És tão lindo. Oh malhão triste, coitado. Por causa de ti, malhão. Por causa de ti, malhão. Oh, lindinho, ando triste e apaixonado. Oh, minha menina, não vale chorar. Há que ter amor e saber-nos amar. De dia ao sol, de noite.

chão. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quizá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Abraçar-te no outono, verão e primavera. Quizá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Para 10 horas e 12 minutos na nossa rádio Arco-Íris Jorge Leão 96.2. Ora então, estamos à escuta de Delfins. Não vou ficar. Tu nunca estás comigo. Eu cresço aqui atrás de ti sem ver o teu olhar. Ao espelho eu chamo alguém na esperança de aqui te encontrar. Eu nunca estou contigo, contigo. Não vou ficar, não quero ficar sozinho aqui sem ti. Não vou ficar, não quero ficar perdido aqui sem ti. Depois de ti virá alguém que eu possa abraçar, que eu queira o tempo inteiro junto para poder amar. Que fique só comigo. Aqui sem ti. gaiola a cantar com alegria. Tenho um lindo passarinho, só lhe falta companhia. É chato viver sozinho, disse-me a minha vizinha. Mas se o senhor quiser, dou-lhe a minha passarinha. Olha, olha, olha, olha o passarinho. Oh cachopa, anda a ver. É bonito e tão meiguinho. Eu tenho aqui, mesmo aqui para te oferecer. Canta, canta, canta, canta noite e dia. Esta ave, esta ave coitadinha. Só lhe falta companhia. E uma boa passarinha. uma vez na vida, uma vez na vida. Sei que não ligas ao amor que te dedico, por isso triste fico quando te vejo passar. O teu perfume arrasa-me o sentido, tens um coração bandido que não me sabe amar. Mas te desejo porque foi-me quase louco, vou vivendo no sufoco, com medo de te perder. Preciso do calor do teu abraço, descansar em teu regaço, esquecer este sofrer. Terra da Maria, eu vou lá para a terra da Maria. Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Trago os meus sonhos há tanto tempo guardados, eu já nem sei onde quero estar agora. Quero ficar, mas no fundo tenho pena, os olhos de uma pequena que me fazem ir embora. Os olhos de uma pequena que me fazem ir embora. Eu vou lá para a terra da Maria. Eu vou lá para a terra da Maria. Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Quando parti, disse adeus à minha terra. Vinha contente, vinha cheio de ilusão. Mas hoje eu vejo que às vezes a gente erra. Não há dinheiro que pague as paz do meu coração. Não há dinheiro que pague as paz do meu coração. Eu vou lá para a terra da Maria. Eu vou lá para a terra da Maria. Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Eu vou lá para a terra da Maria. Eu vou lá para a terra da Maria. Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Que é grande a tristeza, intenso inverno. O meu destino cruel me expõe ao inverno. Em nada mais posso crer, para mim nada desiste. Somente eu sei dizer porque vivo tão triste. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Já não existe esperança do amor que morreu. A solidão, a amargura, desprezo e mais nada. A sorte que a vida me deu. Vou caminhando tão triste na noite escura. Meu coração vai sofrendo, minha alma murmura. Quem de amor me chamava na hora da ceia? Quem de mim tanto gostava, agora me odeia. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Já não existe esperança do amor que morreu. A solidão, a amargura, desprezo e mais nada. A sorte que a vida me deu. amargura, desprezo e mais nada. Vou amargando a sorte que a vida me thank you. e é grande a tristeza, intenso inverno. O meu destino cruel me expõe ao inferno. E nada mais posso ver, para mim nada existe. Somente eu sei dizer porque vivo tão triste. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Já não existe a esperança do amor que morreu. A solidão, a amargura, desfez e mais não. E foi embora. Agora o coração reclama. Agora sei que não me ama. E minha vida está chegando ao fim. Eu, uma lágrima eu vi rolar. Mas eu sei, não esquecerá aquele tanto que nem o tempo pode apagar. Se o meu primeiro amor não retornar, era um rapaz. Olhos claros, bem azuis, andava só. Uma gaita em sua mão. Ouça sua linda canção. Olhos tristes no chão e caminha sozinho. Ouça, lá vai ele a tocar novas tristes no ar. É assim que perde amor. Toca, toca só pra mim. Ora, 10 horas e 36 minutos na Rádio Arco-Íris. Então estamos à escuta de Paulo Gunzo, Jardins Proibidos. Espero que estejam a passar uma ótima manhã. Vem devagar para te ver. E já rendido de te chegar. Nesse outro mundo só teu. I'm Ora, então eu tenho aqui uma informação que vou-vos dar, Bucali, que é uma missa em honra de Nossa Senhora de Fátima, domingo 13 de outubro de 2019, na Basílica de São Benoît-sur-Loire, confissões a partir das 14h30 até às 15h45. Então temos a missa solene a partir das 16 horas, precedida pelo Senhor Padre Humberto Coelho, vindo especialmente de Portugal para este evento. Missa de homenagem ao já falecido Frei João Marcelo, que a comunidade portuguesa da região jamais esquecerá. Os cânticos serão assegurados pelo grupo de coral Esperança e acompanhada musicalmente pelo Elden. No fim da missa terá lugar a procissão com saída para o exterior, se o tempo o permitir. Por volta das 17h45, o adeus e a Virgem, e em seguida os peregrinos presentes são convidados a um lanche convívio, agradecimento e associações portuguesas de São Benoît-sur-Loire e a Rádio Arco-Íris pela participação ativa neste evento. Ora então, vocês já sabem, se não tiver que fazer, se gostarem de irem à missa, no dia 13 de outubro haverá uma missa por Nossa Senhora de Fátima em São Benoît-sur-Loire. Sempre mais. jamais deixarei de te amar assim. casadas e solteiras, elas que são as primeiras no amor por as donzelas. Mulheres bonitas dos lugares que eu corri, mais belas eu nunca vi e estou orgulhoso delas. Essas feridas são as festas de verão. Meu Deus, é cada brasão que nenhum homem segura. Essas beldades põem novos e velhinhos deslumbrados e tontinhos com seu charme e formosura. Teus olhos dizem mais que as palavras, que os silêncios, que os sinais. Os teus olhos e esta luz que os acende, quem os entende, diz-me tu. Diz-me tu. Se a solidão faz o amor poder melhor na escuridão. Quem me diz onde estão os teus braços? Para onde vão? Diz-me. coração. Faz o amor correr melhor na escuridão. Quem me diz onde está? Teus braços e os meus passos para onde vão? Quem me diz onde estão os teus braços? Para onde vão? Diz-me tu para onde vão as memórias e as cinzas frias da paixão? Então são quase 11 horas na nossa rádio Arco-Íris, é a última hora do nosso programa. Espero que estejam a passar um ótimo dia, o dia 1 de outubro de 2019. Então, espero que estejam a gostarem da minha música, porque é demais, porque a nossa rádio não lança as emissões para fora. Se quem tiver internet tem chance, porque escuta bem a música. E aqui na nossa rádio 96.2, a melhor música portuguesa. Então continuamos com a música até ao meio-dia. Doeu tanto ver o amor que foi meu, deslizando noutro corpo sem ser eu. Canção, mas outra alguém te foi buscar. Eu bem tentei disfarçar a minha mágoa. embriagado de dor, arranjei outra para dançar. Mas a passar junto a ti caíram lágrimas. Doeu tanto ver a minha paixão a dançar nos braços junto a nossa canção. Doeu tanto ver o amor que foi meu deslizando noutro corpo sem ser eu. A minha paixão a dançar nos braços junto a nossa canção. Doeu tanto ver o amor que foi meu deslizando noutro corpo sem ser eu. Doeu tanto ver a minha paixão a dançar nos braços junto a nossa canção. Doeu tanto ver o amor que foi meu deslizando noutro corpo sem ser eu. Ora, então vimos ouvir Leandro tocou a nossa canção e então vamos escutar especial música o José Mário Lucy Pérez, Tudo Se Paga. Ah, isso é verdade, tudo se paga, ou aqui ou noutro mundo, tem que se pagar. Me abandonaste e eu chorei, porque te amava com a alma. Mas a ti não te importou e com o tempo te esqueci, porque encontrei em meu caminho um novo amor. Ahora te encuentro en soledad, llevando en ti una amarga pena, muy cansado de vivir, ya no hay en ti felicidad y el destino hoy te castiga y un dolor te hace sufrir. Todo se paga, gane esta vida. Todo Jefferson. Calma aí, meu. Meu, aquele ali não, Cris. Tô esperando. Cris, chega aí, Cris. Eu? Isso. Vou fazer um som aqui com a gente? Demite. Ah, agora vai, pronto. E obrigado, obrigado. Está vazio mesmo. Aí, vamos. Valeu. Vai pra guerra. Se ela vai pra guerra, deixa eu ir. Se ela vai pra guerra, deixa eu ir. Ele é rapaz novo, ai, ai, ai, ele torna a vir. Ele é rapaz novo, ai, ai, ai, ele torna a vir. Ele torna a vir, se Deus quiser. Ele torna a vir, se Deus quiser. Ainda vem a tempo, ai, ai, ai, de arranjar mulher. Ainda vem a tempo, ai, ai, ai, de arranjar mulher. Com jardins e suas flores, com quantas belas raparigas vão falar aos seus amores. Pela igreja nova, de beleza não há igual. Procura a justiça no passe, é por trás do tribunal. É por trás do tribunal que a justiça se garante. Basta olhar para a estátua, pois com passe ninguém faz. Por aqui abaixo eu vou. Vou para a cidade de Faro. É dessa terra que eu sou. É dessa terra que eu sou. É lá que eu vou viver. E prometo de pé junto que é ali que hei de morrer. Eu vou por aqui abaixo. Por aqui abaixo eu vou. Para a cidade de Faro, é dessa terra que eu sou. É dessa terra que eu sou. Ai, é belo o meu cantinho. É a cidade mais bonita que temos em todo o Minho. É a cidade mais bonita que temos em todo o Minho. É a cidade mais bonita que temos em todo o Minho. Se soubesses o quanto eu te amo, tu não terias me abandonado assim. Se tu soubesses o quanto eu te aclamo, o nosso amor não chegaria ao fim. E este amor por ti demasiado fez meu viver tornar-se amargura. E este amor por ti tão desprezado fez de minha alma um mar de tortura. Embora triste, vivo sorrindo pra não lembrar o que passou. Se algo existe, dou como findo pra não chorar, cantando vou. O meu coração, porém não te esquece. E por não te esquecer, o quanto padece o meu coração. Porém não te esquece. E por não te esquecer, o quanto padece. Se tu soubesses o quanto eu te amo, não terias me abandonado assim. Se tu soubesses o quanto eu te aclamo, o nosso amor não chegaria ao fim. E este amor por ti demasiado fez meu viver tornar-se amargura. E este amor por ti tão desprezado fez de minha alma um mar de tortura. Embora triste, vivo sorrindo pra não lembrar o que passou. Embora triste, vivo sorrindo pra não lembrar o que passou. Embora triste, vivo sorrindo pra não lembrar o que passou. Thank you.

colo de amor com emoção. Se vives a magia com asas que voam. Verás que o futuro sorrirá também. Acredito em anjos que cuidam sempre para não cair. Acredito em anjos que a vida é linda e me faz ver. Eu chegarei contigo sonhar. I cross the street. I have a dream. I cross the street. I have a dream. Ora então, são 11 horas e 25 minutos e viemos de escutar o Bandalusa. Sonhei contigo. Então vamos continuar com os solitários. Tenho o palco da vida. Carreira no nosso país e além fronteiras. mensagem. Levamos um show de nossa bagagem. Canções na estrada da nossa carreira. No nosso país e além fronteiras. São canções de amor, canções de mensagem. Levamos um show na nossa bagagem. Canções na estrada da nossa carreira. No nosso país e além fronteiras. Espetacular, os solitários, 33 anos de carreira, bom dia. Olá, o nosso trabalho, o nosso... Marante, que também tem uma, sim, uma palavra a dizer neste... Não adianta te dar todas as coisas do mundo. Se até mesmo juntos você não percebe, você nem me vê. Se eu te desse uma estrela, você me diria: obrigado apenas por ser meu amigo, por não me esquecer. E os meus olhos brilhando, brilhando, de ternura queimando, queimando. É uma pena, é pouco demais pra você dar valor. Eu te quero, mas você não sente. Tão distante, tão indiferente. Fiz de tudo e você não entende, meu amor. Somos nós, como o sol e a lua. A noite e o dia, distantes demais dessa nossa paixão. Em silêncio.

te ama alguém de verdade, esse amor não se esquece. Ora, então 11 horas e 42 minutos na Rádio Arco-Íris e estamos então com Roberto Carlos, Amor Sem Limites. E depois continuamos com Dia Paizão. E qualquer minuto longe é demais, a saudade atormenta. Mas qualquer minuto perto é bom demais, o amor aumenta. Vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito, do tipo que quando se tem não se sabe se cabe no peito. Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor verdade. E um amor assim eu sei que é pra sempre, é pra eternidade. Vivo por ela. Ninguém duvida, ela é tudo na minha vida. Quem ama não esquece, quem ama o amor é assim. Eu tenho esquecido de mim, mas dela eu nunca me esqueço. Por ela esse amor infinito, o amor mais bonito. É assim nosso amor sem limite, o maior e mais forte que existe. Ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Esquece, quem ama, o amor é assim. Eu tenho esquecido de mim, mas dela eu nunca me esqueço. Por ela esse amor infinito, o amor mais bonito. É assim nosso amor sem limite, o maior e mais forte que existe. Vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é minha vida. Eu sei como foi dura a tua vida, tantas lágrimas choraste, tão sozinho em tua cama. Eu sei do teu beco sem saída, tudo aquilo que suportaste para manter acesa a chama. Eu sei que tudo tu fizeste e a culpa não tiveste do que aconteceu outrora. Eu sei que na vida estavas perdida, não restava outra saída a não ser tu ires embora. Chegou a hora de teres alguém a teu lado e apagares tudo o que resta dessas marcas do passado. Chegou a hora de esqueceres quem te traiu, quem te fez tanto chorar e outra vida já seguiu. Esqueceres quem te traiu, quem te fez tanto chorar e outra vida já seguiu. Eu sei, tens o mundo à tua espera e a mais linda primavera ainda tens para viver. Eu sei que tens força para amar, muito amor para entregar a quem mais o merecer. Eu sei que alguém espera por ti, que te quer fazer feliz, pois te ama como ninguém. Eu sei que tu vais compreender que vale a pena viver, pois na vida há sempre alguém. Chegou a hora de teres alguém a teu lado e apagares tudo o que resta dessas marcas do passado. Chegou a hora de esqueceres quem te traiu, quem te fez tanto chorar e outra vida já seguiu. Chegou. Uma volta em sua vida eu dei, mergulhei nos seus mistérios e lhe conheci. Pela magia do sentimento, eu me tranquei no seu pensamento. Então senti que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Em você perdido eu viajei, pelas curvas do seu corpo eu enlouqueci. Foi tanto amor naquele momento, tanta emoção quase não aguento. Então senti que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Então você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Eu me procurei dentro de você, mas eu me perdi. Então você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Todos os desejos e segredos do seu corpo eu descobri. Eu me procurei. A janela dos meus olhos, minha alma se vem sentar. Se a tristeza embaça os vidros, meu choro os vem limpar. Meu alimento são lágrimas, os meus cantos são gemidos, saudades, meus pensamentos, que a tristeza traz vendido. Mais puro piso não. De que lhe serve ser linda e dotada de belezas, se é seu peito não se encontra a paixão e a certeza. As penas levas o vento, aquelas que leves são, só não há vento que leve as penas do meu coração. Amar pouco ou amar muito, então são 11 horas e 56 minutos na nossa rádio, na rádio Arco-Íris 96.2. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã com nós na internet, porque nas nossas ondas do estúdio não saiu para a rádio. E peço muitas desculpas, porque a culpa não é nossa, e quem nos pôde ouvir por internet foi muito bom, e espero que vocês tivessem gostado da minha emissão. E cá estarei então sexta-feira, se Deus quiser, das 9 até ao meio-dia. Então hoje eu esteve com a minha missão, que é a música era vossa, e então espero que tivessem bem gostado e tivessem passado uma ótima manhã. Então eu espero que vocês passem um resto do fim do dia bem, porque está chuvoso, está de chuva, e vocês cobram-se bem no âmbito lá fora, e muita coragem para quem trabalha cá fora, que tenha muita, muita coragem. Então eu vou continuar com mais duas músicas, depois deixo-vos na LTP, Mas se vocês tiverem internet, ouvem, senão não passa as nossas ondas. Ora então, até sexta-feira, se Deus quiser. Bom apetite a todo mundo e passem uma ótima semana. Aos pés, da caratinha de tranças e anéis, gosto de samba, desejo entender, quero dançar com você. Venha de Angola, Jamaica ou Guiné, tenho o sabor de Brasil e café. Morena, és um pecado mortal, vem dançar em Portugal. Eu vou é farrear. Eu não. Ora, então assim eu me despeço e até sexta-feira, se Deus quiser, e cá estarei para apresentar uma nova emissão, e espero que vocês até lá que passem bem e com muita saúde. Então, bom apetite e até sexta-feira, se Deus quiser. Eu quero ir embora, palma desta mão, tens a lambada no jeito de ser, quero dançar com você. Carro no vazio, depois um silêncio sem fim. Lenços molhados, acenando. Nunca falam das suas saudades. Quem